Mantenha escuta, hotel Limatango aguardando. Vou checar aqui no sistema, ok? Mantenha escuta aguardando autorização, hotel Limatango. Estacionamento, reporta para o táxi, o Condor 24, Pátio Militar. Papapá, Alfa Charlie Mike, boa tarde para Sierra Delta Kilo Foxtrot, nível 180, pronto, cópia. Constante para cópia, por gentileza. Solo 121, decimal 9, na Taxi Delta, tenha boa tarde. Boa tarde, pessoal. Falou, boa tarde, Patagônia, boa tarde. Confirma chamando solo, foi o Romeu Delta Charlie? Confirma. Qual parte do destino? Pernoite. Não entendi. Parte da noite. Parte do pernoite seria o pátio 3, em frente aos Correios? Confirma. Sim, está sim, então em frente, Alfa, Kilo, pátio 3. Só atento ao sinalizador, Romeu Delta Charlie. Paulo, Salvador, Webjet 9635, está no 3, pushback acionamento. O Webjet 9635, livre pushback acionamento no PAT 3, apenas confirmando o código transponder, acione o 5015, ok? Estou mudando para 5015, Webjet 9635. Afirmativo, reporta pronto para o táxi, o Webjet 9635. Está para o táxi, Webjet 9635. Vitorinho de Juliette para Cailu, Cairo Lorenzo, aguarda cópia número 2. Rotado, Petrolina 4h40, 8 Autobe. Autorizado para seguir o táxi, reporte para ingresso pista 17, Mike Fox Air. Autorizado, vamos voltar para ingresso 17, Mike Fox Air. Decimal 35, a torre 1 no 8 decimal meia dúzia e aciona 5534 no transponder. Com 14, ajuste no 010. O código transponder será o 0143. 500 pés para Madre Deus. Pro direto. Para a esquerda, ok? Reporte para do solo. O Mike, o hotel Limatã com a fone. Gente, copiado 06, pátio 5, para acionamento, táxi, decolagem, torre 1, no 8, decimal, meia dúzia, o ajuste no 0, no 0, bom voo. Foxtrot Serra, autorizado ingresso na pista no 7, reporte alinhado, pronto para decolagem. Autorizado, reporte alinhado, final do 9, é, 17, mais Fox Serra. Chegou a mensagem para o salário de dança? November, F6 Tango, reporte no través do Parque Pitaçu. Já no través do Parque Pitaçu. November X, então, para o cruzamento do campo, chame torre 1 no 8, decimal meia. Torre 18B. Papapá, Alfa, Charlie, Mike, boa tarde, autorizado, acionamento, reporte para o táxi. Torre Salvador, November X, então. November X, então, prossiga. November X, então, senhor, no farol de Itapuã. Para cruzamento do campo, está autorizado. Intenção de pouso é? Ah, recuo de pouso agora, você não gosta que é o pedágio do Estrada do Coco na volta pouso Salvador. Ok, gente, vai cruzar então o campo, mantém a linha do litoral, reporte 30 segundos para o cruzamento do eixo da pista 17, novembro aceitando. 30 segundos do cruzamento da pista 17, da 17, novembro aceitando. 10, bom voo. Alfa Monte Xterra 10286, ajustado 1010, F-1096. Muito obrigado, bom trabalho. Alfa Lador, boa tarde, Ló 649. Ló 649, boa tarde, informação em curso a Tango, Ilhéus 240, copia? Copia. Está autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto destino. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5575 no transponder. Autorizado Ilhéus, 240, decola da 10, curva direita, saída da El, após Leda, após Ilhéus, controle 1935, transponder 5575. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 649. Agora, sobre o farol que está aguardando para o cruzamento, temos um tráfego bandeirante que vai decolar agora da pista 17. Quem mantém sobre o farol que está aguardando, deixando o eixo de decolagem livre. Positivo, ligando o eixo da decolagem da 17, mantendo espera em Itapuã, não tem beleza então. Mike Fox Trot Serra tem autorizado a decolagem pista no 7, vento 120 graus no 4 nó, ajuste no 0 no 0. Então temos o helicóptero que vai manter a espera sua para o tapão, Hops 44 a 500 pés. Sim, autorizado a decolagem na frente do Mike Fox Serra. Após 600 pés, pode curvar à esquerda, ok? O Mike Fox Serra. Salvador, boa tarde, 796, para próxima ponte espera 10. Webjet 9635, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Vai manter o Webjet 9635. Elefa, aciona 5463, controle 119, decimal 35. Cotejamento correto, pátio militar, reporta pronto para acionamento, Força Aérea 2582. Força Aérea 2582, pátio de autoridade, reportará quando pronto. Confirmando pátio de autoridade. Força Aérea 2582, afirmo. Ciente. Da esquerda, curva agora à esquerda e chame o controle 119, decimal 35, curva imediata à esquerda. Vamos imediata à esquerda, controle 1935, Mike Fox. Controle, boa tarde, é o Papa Tango, Mike Fox, Serra, decola, bombo, passa 1200 na Ciscoto. Papa Tango, Mike Fox da Serra, prossiga conforme autorizado, subindo até nível de voo no 00. Uma centena restrita com vento? É, cruzando o campo com 3 mil pés, Mike Fox Trot Serra. Vai tentar aqui, Sereto. Então, 3-1, 5-4, desce até 2 mil pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado o localizador. Reportada, só confirme foi interrompida a transição, 2 mil pés, autorizado? Então, 3-1, 5-4, autorizado 2 mil pés. 2 mil ILS, 3-1, 5-4. Mike Fox Trot Serra, autorizado curvar à esquerda agora, na Pro de Momo. Gente, Pro de Momo, Mike Fox Serra. Quando 2-4 está no pátio militar, com 2-1 a bordo, 3-1 de autonomia, alternando Mossoró, está passando aqui. Guardião 05, prossegue. Azul 4032, essa identificação, vou direto em TAP e desça até nível de voo 050, QNH 1090. Acionado para o TAP, volta para o Mike. Alô, Charlie Mike, é autorizado TAP, você pode para o ingresso pista no 7. Acionado para o TAP, volta para o ingresso no 7. Torre, boa tarde, corrigindo, Pantanal, 4710. Webjet 9635, autorizada a decolagem pista 10, vento 110 graus, 14 nós. Ali decolada 10, Webjet 9635. Pantanal, 4710, boa tarde, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número 1 para pouso. 737, iniciando a corrida de decolagem, vento 110 graus, 14 nós, ajuste 10 no 0. 7. Manobra Axel Tango, reporte 30 segundos para o cruzamento do eixo da pista de decolagem da pista 1-0. Quem está autorizado o cruzamento do eixo da 17? Reporta 30 segundos da pista 10, senhor Manobra Axel Tango. 1-0-0 na saída da Momo. Foi na proa de Momo. Yes. Motel para o cruzamento, Condor 2. 4. 3154, Semitorre, 1-1-8, décima meia. 7-6, uma boa tarde. Decimal 35, boa. Boa. Torre, boa tarde. O TAN 3154 estabilizado no ILS X-ray, pista 1-0. TAN 3154, boa tarde. Complete aproximação. Aguarde informação de pista livre ao número 2 para pouso. Tráfico precede. Airbus da Pantanal está aproximadamente 1 milha para cabeceira. Vento 1110 graus no 49. Ajuste 1-0-0. 3154. Ok, 1-0-1-0, essa visão com a aeronave, frente aguardando pista livre 3-1-5-4. De 105, autorizada a decolagem da presente com proa sul. Proa sul atenta, aeronave ingressando aí para cabeceira 1-7, franeamento. Vento 1-2-0 graus, 1-4-9-1-10, o ajuste. Guardião 105. Sinal de bolsa era 1940, vai que saco 1940, é o Condor 24, confirma. Condor 24, autorizado, cruzamento imediato da pista 1028, Condor 24. Cruzando, vai reportar. Pantanal 4710 no solo, aos 20, livrar direito no 21, decimal 9, atento e dando passagem à aeronave da Força Aérea que irá prosseguir táxi via Alfa. Da passagem por sério, eu estou trabalhando em cima dela. Estacionado para o contato, Vitor de Juliette, já vai de volta. Vitor de Juliette, mantenha a posição, aguarde para ingresso na pista no 7. Torre do Ribeirão Foi Tango, se autorizado, imediato cruzamento, senhor. Novembro X, Tango, mantenha-se nesse setor, aguardando para o cruzamento, que estamos com tráfego agora já na curtíssima final da 1-0. Vai manter, Tango. Cruzou, ingressou Alfa, Condor 24. Gente, reporte no ponto, espera pronto para decolagem, Condor 24. Trabalhando. TAN 3154, pista livre autorizado, pouso, vento, 1-1-0 graus, 1-4 nós. Pouso autorizado, 3154. Fala, solo, guardião 05. Guardião 05, contato agora com o controle, 119, decimal 35, ó. 119-35, grato. Afirmativo, reporte para ingresso na pista no 7, de olho. Pode dar ingresso no 7, de olho. Torre, o pop-up Alfa Charlie Mike, por nossa aliada, capitana no 7. Alfa Charlie Mike, aguarda de para decolagem. Guarda. Sumo Oeste, mantendo o nível de voo 075, não está na escuta do controle. Tango, Charlie. Papa Romeu India Tango Charlie, para serviço de forma. Chame agora Centro Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 126 decimal 0. 1288, secundário. 126 decimal 0. 126 decimal 0. Obrigado, Charlie. Salvador, Guardião 05. Guardião 05, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, aporte visual com cabe. Tomando a visual com cabe, 05. Salvador, boa noite 07, informação é tanto. Boa noite 07, acionei a edificação, autorizada a chegada, bom, Fideto está nível de voo 1-1-0, que é legal, 1-0-1-0. 1-1-0, 1-0-1-0, que era bom, tipo, boa noite 07, desça até nível de voo 070. Avião Rexei Tango, autorizado cruzamento imediato do eixo de decolagem da 1-0, agilizando, reporte eixo livre. Imediato, eixo livre, 15 segundos, já. 31-54 no solo, os 23 no Librar, direita 121 no decimal 9. Direita 219, boa tarde. Boa. Transponder 50-12, controle 119-35. Autorizado Ilhéus, nível 240, via Golf 677, decolada 10, saída da Eolida, do CT Ilhéus. Transponde 50-12, controle 5935, 6327. Oceano 6327, cotejamento correto, chame pronto. Chama nessa pronta, 6327. Fala Salvador, boa tarde, conserta 3154. Tá 3154, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, portão 3154. Posso. Decolagem de Embraer 4-5, tanque, formação tráfego, temos o Embraer 4-5 da Força Aérea iniciando a corrida de decolagem agora, já ciente do seu tráfego. Tá, já ouviu, 9-6 tanque, ciente do tráfego também, se autorizado, controle, tá? Controle 1-9-3-5. Tá bom. Alfa Charlie Mike, autorizado a decolagem em pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-4-9. Alfa Charlie Mike. Identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 070, ilegal no 090. 070, 9,6. Controle o November Exoitango na vertical de Buraquinhos, com proa do pedágio da estrada do Coxara, autorizado. Papá Romeu November Exoitango, né? Está na proa do destino? Positivo, vai manter a vertical da estrada do Coxara. Por mais quantas milhas nessa proa, November Exoitango? 5 milhas. Vai até o pedágio, manter o sobrevoo no pedágio, tá? Gente, autorizado. Controle, boa tarde, Condor 24. Condor 24, contato radar decolagem, suba até nível de voo 370, saída Momo. 370 na Momo, Condor 24. Controle, 3-1-2, pode abandonar. Configura o controle Salvador. 3192, está certo, poderia voar do nada. Negativo 3192, está seguindo o tráfego, é o número 2, desça até 3 mil pés, que é legal no 010. 3 mil pés, 3192. Padrão, Rocha Hotel Kilo, solicita bater nível 150. Platão, Rocha Hotel Kilo, chame agora o centro Recife e solicite ao mesmo, a frequência é 126, decimal 85, alternando no 33, decimal 65. 2685-3365, controle Salvador, papapá, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, contato radar decolagem, suba até nível de voo 180, saída Momo. Alfa Charlie Mike. Autorizado a decolar de pista 17, vento 110 graus, 129, Júlio. Certo, autorizado, senhor. Com referências visuais, November Echo e Tango. Positivo, sempre visual, Tango. Papapá, Alfa Charlie Mike, com cheque seu moto Charlie, não recebo. Tá acionado, senhorita. Não recebo, cheque seu transponder. Ok. Simplesmente tudo está passando, Alfa Charlie Mike. Agora estão passando 3 mil pés, já no bloqueio do VOR. Gente, mantenha 3 mil pés conforme a saída MOMO. Ciente, mas tem condição de passar a restrição. Ciente, mas tem 3 mil pés devido a tráfego. Confirme? Devido a tráfego fazendo a mesma saída, Alfa Charlie Mike. Eu não recebo seu telefone, seu modo chat. Alfa Charlie Mike. Confirme agora se já recebe nosso transporte. Ainda não. até Cachoeira? Afirmo. A linha e mantendo a Cachoeira do Norte. Positivo. O Vitor e Juliette, sua decolagem Foz 28, controle 119, decimal 35. Tape 5627, Pucajamo direto. Pucajamo compulsoriamente e transição Aracaju, o 5627. Ok, só confirmando após Jamo, seu voo é direto Aracaju, ok? Sem ser Puca, transição Aracaju. Mas se eu for voar pra Jamo, obrigatoriamente a transição será Aracaju, senhora. Mas tudo bem, Puca, Jamo, depois direto Aracaju, o 5627. Correto, chame pronto, trip 5627. Falou aí, no pad 3. O voo ano 649 para o táxi, 71 a bordo, 2 horas de Aracaju. Ciente, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torno no 86, ajuste no 0110, bom voo. Via Índia, no ponto de espera, 86, obrigado. Qual é o 3245? Prossiga. Afirmo, copia. 35241, Sierra Bravo, Mike Kilo, Montes Claros, aprovado nível 200. Roda DCT Vitor, Charlie, Oscar, DCT Retol, após direto. Decola da pista 10, perfil de saída Arbó, após direto. Conforme rota do plano de voo, transponder 5007, controle 11935. Retol. Tipo 5241 no cotejamento correto, chame pronto. O 5241. O senhor está pronto? Estou pronto, 5241. Trip 5241, livre acionamento, chame para o táxi. O zero, vento, uma centena, 129. Oitava da Lua Tática, ONU 649, no ponto de espera da 10. ONU 649, boa tarde, mantenha um ponto de espera, aguarde para o decolagem. Aguarde, ONU 649. Noite 07, o sentido do tráfego noroeste. Gente, 807. Plano 3192 estabilizado. Reduzindo e estabilizando, 3192. Plano 3192, reduz a velocidade para a aproximação final e chame torre 198, decimal 6. Gente, 806, 3192. 60 para a Campinas. Azul 4032, ajuste de altímetro no 010, vento 110 graus, 129, pista livre, tem autorizado pouso. Pouso, Azul 4032. Controle, November X8 Tango, já efetuou sobrevoo, que é autorizado, volta para Salvador, na lógica do Coco. November X8 Tango, aguarde coordenação com a torre. Aguarda, Tango. Controle Salvador, boa tarde, papapapau, Matador, Tango, da ciência, informação, Tango. Achou presente, o Matador, Tango. Salvador, acionar 6314, boa tarde. Acionar 6314, acionar identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 080, que é negar no 010. Condor 24, voo direto Fortaleza, restrito até nível de voo 350. Restrito ao 350, direto Fortaleza, o Condor 24. Condor 24, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 133, decimal 65. 2685, alternando 3365, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Forceira 2582, perfil Arbor. Força Aérea 2582, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída Arbor. Força Aérea 2582, extensão nível 380, perfil, saída Arbor. Força 3114. Sena 6314, mantém a chegada. Voo no 807, tráfego à sua posição de 9 horas, 3 milhas. Tráfego superado, desça para 2.000 pés, autorizada final, reposta habilizado localizador. 2.000, estará no localizador, voo no 807. Aprovado nível 360, via peso Luno 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após voa direto bridge. Transponder 5001 no controle 1935. Ali mantém pista 10, confirma o visual. Afirma visual, após a passagem ali, mantém 10, no 649. De imediato descida, transponde ao controle de saída, azul 4065. Azul 4065, cotejamento correto, chame pronto. Chamarão. Tolo, boa tarde, 4032, azul, livrou até na Alfa. Boa tarde, 4032, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, mantém a posição, 4032. O Chanel 6327, na escuta. Coordene com sua equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem da guarda da TR da Trip. Chame para o táxi. Tá certo, após a TR, chamará para o táxi, 6327. Aguarde. Passou através de Veracruz, o Caixa Prego, o Presidente, o Fala da Marca. Alfa Tango Tango, transponde 0244. 43, 0243. Afirmativo, 0243. É o Dracone para Alfa Tango Tango Bravo. Pitot Índia Juliette, livre frequência para coordenação. Alfa Tango Tango, correção. O papapá Alfa Tango Animais pode iniciar a subida? Iniciado subida, Alfa Tango Animais, do plano direto destino. Direto destino, subindo a 180, Alfa Tango Animais. Controle, November X8 Tango, já visual com aeródromo, está autorizado, torre. November X8 Tango, chame torre, 198, décima meia. Mike Fox da Serra na escuta do controle? Segundo, Mike Fox da Serra. Mike Fox da Serra, chame Centro Recife. 126, decimal 85, alternando 133, decimal 65. Segundo, 5335, Mike Fox da Serra, obrigado, boa tarde. Voo 396 para o localizador direita 080, reporte estabilizado. 080, chamada estabilizada, mais ou menos. 19, torre November X8 Tango. November X8 Tango, prossiga. November X8 Tango, visual com aeródromo, senhor. É, mantendo a vertical da estrada do coco. Tá ciente do tráfego que pousou, tá ciente do tráfego que vai decolar. Se autorizado, direto Pat 5. Pra livrar o circuito. Ok, tá presente então, autorizada aproximação direta para o Pat 5, reporte solo controlado. Vento 1 acendendo no 4 nós. Ajuste no 010, sem interferir com a decolagem do 737 alinhado. Sem interferir com a decolagem e só consertando, é parte 4, senhor, não é parte 5 não, não lembro que aceitamos. Reporte no solo controlado, parte 4. Porta controlado, então. Voo 64, na autorizada decolagem, pista 10, vento 1 centena no 4 nós. Lembro da decolagem 1 0, no 64 nós. Geral 1947, é o parcial igual. Sim, 1947. Salvador, voo no 807, passando externo, visual bastante travado. Voo no 807, complete aproximação, aguarde informação de pista livre. É o número 1 para pouso, 737 na corrida de decolagem e um helicóptero Hops 44 que vai cruzar o eixo de aproximação. Formarei quando livre, 1 centena no 4 nós, ajuste no 0 no 0. Aguardando, voo no 807. Voo 649, decola 37, controle 119, decimal 35. Obrigado, boa tarde. Boa. Boa tarde, voo 649. Voo 649, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 240, saída da EL. 240 da EL, no 649. Voo táxi. 5 estacionamento, chama pro táxi, 2406.